Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 15. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia para ler algum texto, o Espírito de Deus vai nos ensinar algo, todas as vezes. Não deixe nunca de ler as histórias bíblicas, os relatos, os textos bíblicos. E esse é mais um dos textos, dos relatos, das histórias verídicas, reais, selecionadas por Deus para nos trazer princípios do reino dele, imutáveis, poderosos na nossa vida. Gênesis capítulo 15, acompanha aí. Se alguém ao seu lado não tem uma Bíblia, ajude-o para que ele possa ler e acompanhar o texto. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então me disse: assim será a tua descendência. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: o Senhor, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão trouxe-lhe todos estes animais, partiu-os no meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Feche os teus olhos mais uma vez e ore ao Senhor pedindo espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento. Eu quero, Deus, que ao ouvir a tua palavra, não apenas minha mente seja alcançada, mas o meu espírito seja poderosamente alcançado pelo teu poder com vida. Ore ao Senhor e diga a Ele: eu quero ser um multiplicador deste tesouro que o Senhor vai dar a mim nesta noite, desta porção. Eu quero ser um multiplicador com a minha vida e com as minhas palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Faça isso, Espírito Santo, nós te pedimos, para a tua glória. Amém, Senhor. Irmãos, nossa caminhada é um desafio muito grande. A nossa caminhada como líder é um desafio muito grande. A sua caminhada como líder no casamento, como líder na família, como líder sobre os filhos, como líder na sessão do trabalho, como líder na organização de algo no bairro, não importa qual dimensão, a nossa caminhada como líderes de alguma coisa é um desafio. A sua caminhada como líder sobre você mesmo é um desafio. Manter as coisas organizadas, a agenda, a administração do tempo diário, é um desafio para cada um de nós. E a diferença entre alguém bem-sucedido e alguém mal-sucedido é exatamente a condição para liderar corretamente. E essa condição não vem da inteligência, não vem do conhecimento, essa condição vem da sabedoria que só o Espírito de Deus pode nos dar. Uma condição de liderar. E toda vez que nós estamos na posição de líderes de alguma coisa, por mais simples que seja, nós nos tornamos a pessoa que mais sente os desafios daquela caminhada. Você pode vir e estar preocupado demais com algo do seu trabalho e outro vem de fora. Não, aí, bobo, isso aí, ó, você vai tirar de letra. E os dois estão corretos. Alguém que vem de fora com facilidade diz, você vai tirar de letra, não preocupa não. Mas quem está dentro da questão tem inúmeros aspectos a observar, para cuidar. Se torna sensível a todos os menores movimentos daquela caminhada, aquele trilho. A minha, Dani, como pastores da igreja, pode ter certeza, cada questão, cada vida, cada assunto, se nós não estivermos na presença do Senhor, cada culto se torna um momento de intensa sensibilidade a tudo e a todos, cada pessoa que entra, cada assunto que a gente lembra, cada questão que a gente põe diante do Senhor, cada vida, cada assunto de cada família, isso vai se tornando algo sensível demais, porque o Senhor nos colocou na liderança. E isso não é negativo, isso é positivo. E com certeza você, na sua família, na sua casa, em alguma questão da sua vida pessoal, como líder de algo, você é a pessoa sensível ao extremo a todas as questões. Se não soubermos administrar isso, nós caímos na ansiedade, na aflição, numa preocupação, numa angústia. Mas se soubermos identificar que é natural que eu, como líder desta instância, seja a pessoa mais sensível a tudo, e que eu posso tomar essa sensibilidade, eu posso tomar essas percepções que eu tenho devido à sensibilidade e colocá-las diante de Deus, para ser quem zela, quem cuida. Outro não vai ver esses detalhes, você vê. Se eu souber que eu realmente vivo isso, mas que eu vivo é para colocar diante do Senhor, e eu colocar diante do Senhor, o Senhor começa a ter elementos para trabalhar. Alguém desta terra colocou diante do Senhor detalhes de uma determinada instância e Deus vai operar. E essa caminhada na liderança de tudo a nossa vida é um desafio impossível sem o Espírito Santo. E um desafio perfeitamente possível com o Espírito Santo de Deus. O enchimento do Espírito Santo tem que ser a nossa maior questão diária. Eu quero me encher do Espírito Santo. Eu quero saber o que Deus pensa. Eu quero saber o que Deus deseja. Eu quero saber o que Deus quer nesse momento. Não é pela minha lógica, não é pela lógica e o conceito do povo. É por aquilo que o Espírito de Deus quer naquele momento. E Deus quer umas coisas loucas de vez em quando que não tem nada a ver com a lógica. E só há uma forma de nós entendermos essa caminhada é quando nós paramos diante de Deus em momento de louvor e adoração. Não há momento mais precioso como um líder de qualquer instância. Pode ser o líder do seu quarto, o líder do seu emprego, do seu trabalho, o líder do seu tempo, do seu minuto, da sua manhã. Você pode ser o líder da família. Não importa qual instância. Você e eu, como líderes, precisamos entender que há um momento em que eu trabalho com as forças naquilo que compete a mim. E há um momento, sempre há um momento, em que eu tenho que parar com as forças do meu braço. Que eu tenho que parar de dar os passos nesta terra e ir para diante do Senhor em louvor e adoração. Esses dias, nós estávamos viajando, eu e a Dani, e Deus usou muito a vida da Dani para falar comigo. E uma das coisas que Deus foi nos mostrando claramente é: nós temos um nome, e o nosso nome como igreja local é Projeto Adoradores. E o que é que nós temos caminhado? Como é que nós temos caminhado individualmente para crescer como adoradores? Em João 4, o Senhor revela que o Pai procura adoradores. Óbvio, irmão, não significa que outra igreja que não tem esse nome não tem adorador, em hipótese alguma. Mas esse nome está aí e ele tem que nos lembrar o tempo inteiro. Eu preciso crescer como um adorador. Por quê? Porque eu tenho que lutar com a força do braço. É você que vai sair de manhã, bater o ponto, ou tomar o ônibus, ou pegar o carro, visitar o cliente, é cuidar das coisas do lar, arrumar a casa. Somos nós que vamos fazer as coisas do dia a dia. Mas se nós não pararmos para uma vida de adoração, nós nunca conseguiremos ouvir o Espírito Santo nos guiando em todas as coisas. O que vai acontecer é que nós, como líderes de alguma instância, vamos estar hipersensíveis às coisas daquela instância. E aquilo virá sobre nós. E a gente vai ficando, como é que vai ser? Como é que eu resolvo? Ai, meu Deus. Ai, Senhor. E só há um jeito. Alguém sem conhecimento de Jesus diz, vai para a praia, descansa um pouco. Vai para o shopping, dá uma volta, relaxa, desestressa. Alguém sem Jesus falou assim, olha, faz uma terapia. Vai para yoga. Ou alguém fala assim, olha, quer saber de uma coisa? É, tenha uma amizade, vai jogar um basquete. E muitas coisas até são boas. Não há nada de ruim, muito pelo contrário. Realmente, na hora que a coisa está muito difícil, muito apertada, vai passear na praça. Vai fazer uma caminhada no bosque. São coisas que realmente vão nos ajudar a eliminar o estresse, a dar uma relaxada. E é um funcionamento no nosso organismo que é uma coisa preciosa, impressionante. O cérebro produz um elemento chamado óxido nítrico na hora em que eu decido relaxar, descansar. E esse óxido nítrico, ele é responsável pelo fluxo sanguíneo, ele é um vasodilatador que injeta um fluxo sanguíneo que cresce o movimento e aquilo gera vida, criatividade, memória, a mente fica aguçada, o corpo fica revitalizado. E isso acontece nesses momentos. Mas eles são absurdamente inferiores ao momento em que eu, em qualquer circunstância, como líder de qualquer questão da vida, paro para adorar ao Senhor. Nós temos um exemplo disso quando Davi manda trazer a arca, Uzá toca na arca, as coisas estavam feitas de uma forma toda errada, e então a arca vai caindo, Uzá tenta segurar a arca, Uzá é morto na hora, instantaneamente, pelo poder da presença de Deus naquele lugar, e todos se entristecem, a arca fica por 3 meses na casa de Obed-Edom, Davi de novo manda trazer a arca, e Davi diz, agora faça certo, manda os levitas, e os levitas trarão no ombro a arca, não é num carro de boi, é no ombro os levitas, e os levitas vieram, e certamente eles vieram debaixo daquela pressão. Há 3 meses atrás, Uzá morreu porque encostou nessa arca. E agora nós vamos levar essa arca e subir 70 quilômetros até chegar em Jerusalém. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus, e se essa arca escorregar? Ai, meu Deus, eu tenho que subir com essa arca. Era uma tensão violenta. E o Senhor deu uma ordem a Davi. Não, diga aos levitas que deem 6 passos e a cada 6 passos parem para adorar. Primeiro porque psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, eles precisavam daquilo. Agora adoram o Senhor. E ao adorarem ao Senhor, não apenas o óxido nítrico era acionado no organismo, como o Espírito Santo, que é o verdadeiro sopro, vinha sobre eles. A adoração, o louvor, não é apenas um momento de cantarmos. É um tempo dos mais preciosos e importantes da nossa vida, em que nós paramos de dar nossos passos. Eu agora decido parar e adorar ao Senhor.